quando sai à noite, você sempre tem que se prevenir. A vida aqui no gueto é assim. Se vacilar na noite, você pede: Pai, proteja-me. Às vezes tenho medo por aqui. Tenebrosa, você tem que se ligar, irmão. A madrugada sempre vem assassinar os bons, a dor e o sofrimento. Uns mata, outros morre, essa é a lei aqui do gueto. A morte vem, traz o medo. Quando sai a noite, você sempre tem que se prevenir. Noite perigosa, vai saber quem vai morrer. Um louco inconformado não acredita no que vê. Muitos vacilaram e perderam a vida. Só ficou saudade quem chorou a falta de valor. A noite é só terror, quantas lágrimas rolou. Nada valeu, tudo em vão, só deixou lembranças de tristeza, ré ladrão. Ontem chovendo, mesmo assim foram pro frevo pra garantir o seu conceito. O ferro atrai maldade, isso é fato, é lei do pai. Quem mata morre mesmo sendo sangue bom, um dia vai. No outro dia o legista veste as luvas, o dedo atrás da nuca e vai saber quanto o crime custa. Fez a vida tudo errado, mas um corpo que foi encontrado, a bala não faz curva, é claro. Moleque infrator é encontrado no meio do mar, foi fuzilado. A vida ensinou que a humildade é o porte. Chega de choro, chega de morte. Desejo para o gueto vida longa e muita sorte. É assim, é assim, por aqui. É assim, às vezes até rezo por aqui. Segue assim, é assim, moro aqui, vivo aqui. Uns matam e morrem por aqui. Quebrada, cuidado com as quadradas. Sem mente engatilhada, não vai jogar o irmão que tá na mesma caminhada. É, nego véi, não vai matar por nada. De menor arrasta um corpo e pouco a pouco o gueto pede paz. Quanto sufoco, correria para eles, tanto faz. Muitos estão aí pedindo paz pro eterno, e os outros iludindo em fazer o seu castelo. Até pra ser bandido tem que ter uma história. Uns mata, outros morre, vi no rosto triste daquela senhora. A vida aqui no gueto é assim. A decepção de criar o seu moleque com apenas 12 anos, cheirando e fumando um beck. O fogo do cano da pistola entristece a batida. Louco é nós e não a vida. Não vai jogar ninguém pra não construir uma ferida. O crime não é meu, quem atirou correu. A lei resgatará somente o mano que morreu. Isso pra mim não valeu. Viver no meio desta guerra, se marcar é guerra. Se dormir já era. A escuridão que vem trazer várias maldades, coisas boas também. Só abracei porque não fui covarde. Não dê vacilo, onde mora pode até ser o seu fim. É assim, é assim.